Cheiro 8, página 59. Mais tarde nessa noite, Richard sentou William Henry no colo e voltou para si o rosto da criança. Com 2 anos e meio, era alto e bem constituído, e na imaginação do pai possuía um rosto de anjo. Eram os olhos, claro, enormes e únicos, verdadeiramente únicos, pois ninguém se lembrava de alguma vez ter visto aquela mistura de cerveja e pimenta. Mas também a forma da sua face e a perfeição da pele. Onde quer que fosse, as pessoas voltavam-se para olhar, encantadas pela beleza da criança. Não se tratava apenas da opinião de um pai extremoso. Pelos padrões de toda a gente, William Henry era uma criança encantadora. O Sr. Thistlethwaite vai-se embora, disse Richard ao filho. Embora? Sim, para Londres. Não o vamos voltar a ver muitas vezes, se é que ele regressa, William Henry. Os olhos não se encheram de lágrimas, mas alteraram-se de um modo que Richard aprendera a significar em um desgosto interior, secreto e sensível. Já não gosta de nós, papá? Gosta muito de nós. Porém, precisa de mais espaço do que o que encontra aqui, em Bristol. E isso nada tem a ver connosco. Ao escutá-los, Peg agarrava-se às grades da sua própria prisão. Uma estrutura tão escondida como aquilo que entrava no espírito de William Henry. Depois daquela reação vingativa contra o direito de Richard lhe tocar, disciplinara-se para aceitar o dever de obediência conjugal. E se Richard reparara que a reação dela aos seus avanços amorosos era mais mecânica do que antes, nunca o comentara. Não que o amasse menos. O seu afastamento emocional estava baseado na culpa, a sua esterilidade. O seu ventre estava engelhado e vazio, incapaz de conter mais do que as suas regras menstruais. E ali estava, casada com um homem que amava quase demasiado os seus filhos, que precisava de uma tribo de crianças para não reunir todos os ovos num só cesto chamado William Henry. Meu amor, disse a Richard, quando já deitados na cama se sentiram tranquilos pelos ruídos do ressonar do quarto ao lado e pela respiração profunda de William Henry. Receio nunca mais conceber. Pronto, finalmente tinha-lhe dito. Já falaste com o primo de James farmacêutico? Não preciso. Nem seria uma coisa que ele me soubesse responder. E foi assim que Deus me fez, bem sei. Ele pestanejou e engoliu em seco. Ora, temos William Henry. Eu sei, e ele é saudável, muito até. Ergueu-se para se sentar. Mas, Richard, é por causa dele que desejo falar-te. Richard sentou-se também, rodeando os joelhos com os braços. Fala então, Peg. Não quero mudar-me para Clifton. Ele inclinou-se para o lado e acendeu a vela com a acendalha para lhe poder ver o rosto. Redondo, belo, tenso da ansiedade, com uma expressão aflita nos enormes olhos castanhos. Mas para bem do nosso único filho, Peg, temos de nos mudar para Clifton. Com as mãos enclavinhadas, parecia-se de súbito com o filho. Não encontrava as palavras certas para exprimir o que sentia. É pelo bem do William Henry que falo. Sei que tens dinheiro para comprar uma bonita casinha no cimo do monte, mas eu ficaria lá sozinha com William Henry e não teria a quem recorrer numa emergência. Podemos pagar uma criada, Peg, já te disse. Sim, mas uma criada não é família. Aqui tenho os teus pais, para quem me voltar. Somos 3, para garantir que nada aconteça ao William Henry, Richard. Rangeu os seus belos dentes, duros e brancos, de abstémia. Tenho tido pesadelos. Vejo William Henry descer para o Avon e cair lá dentro, por eu estar ocupada a fazer pão e a criada ter ido buscar água a Jacob's Well. Vejo repetidamente, uma e outra vez. A chama tremeluziu, fazendo subitamente cintilar as suas lágrimas. Richard pôs a vela sobre a arca da roupa ao lado da cama e puxou a mulher para os seus braços. Pegue, pegue, são só sonhos. Também os tenho, meu amor. Mas no meu pesadelo vejo William Henry esmagado por baixo das rodas de uma carroça. Ou William Henry adoecer com desinteria. Ou William Henry a cair num buraco da rua. Tudo coisas que não podem acontecer em Clifton. Se te preocupas tanto, arranjamos-lhe também uma ama. Os teus pesadelos são diferentes, chorou ela. Mas o meu é sempre o mesmo. Apenas William Henry no vale a saltar para o Avon. William Henry aterrorizado com qualquer coisa que não consigo ver. Richard acariciou-a até que sossegou e finalmente adormeceu nos seus braços. Depois ficou deitado com a vela a gotejar, a lutar contra o seu desgosto. Sabia que se tratava de uma conspiração familiar. A mãe e o pai insistiam com Peg. Mag, porque adorava William Henry, e a sobrinha, como se fosse sua filha. Dick, porque, bom, talvez por lá bem no fundo pensar que, uma vez que Richard fosse viver para Clifton, aqueles 12 chelins por dia deixariam de aparecer. Um homem que é dono da sua casa tem muitas outras despesas. O instinto dizia-lhe que ignorasse essas pressões e levasse a mulher e o filho para o ar limpo e para as verdes colinas de Clifton. Mas aquilo que Dick Morgan considerava fraqueza em Richard era apenas uma capacidade para compreender e se comover com as ações dos outros, principalmente as da sua família. Se insistisse na casinha em Clifton, e já encontraram uma adequada, espaçosa, com um belo telhado de colmo, sem ser demasiado velha, com uma cozinha separada no quintal para se precaver do fogo e águas furtadas para os criados, se insistisse na casinha em Clifton, sabia agora que Peg decidira não ser feliz nela. Haveria dia de testar. Estranho, na filha de um camponês. Nem por um momento pensara que ela não se entusiasmasse em abraçar um estilo de vida mais rural, tal como ele, um homem nascido e criado na cidade. Tremiam-lhe os lábios. Mas na privacidade da noite, Richard Morgan não chorou. Preparou-se simplesmente para aceitar o facto de que não se mudaria para Clifton. Deus do céu, a minha mulher pensa que William Henry se poderá afogar no Avon se for viver para Clifton. Entretanto, eu tenho o terrível pressentimento de que será Bristol a matá-lo. Imploro-vos, suplico-vos, protegei o meu filho. Oferecei-me o meu filho único. A mãe dele diz que não terá outros e tenho de acreditar nela. Vamos ficar na Cooper's Arms, disse a Peg quando se levantaram, ainda antes de nascer do sol. O rosto dela iluminou-se e abraçou-o aliviada. Oh, muito obrigada, Richard, muito obrigada. Durante algum tempo, a guerra na América continuou a correr bem para a Inglaterra. Apesar do facto de alguns elementos Tories do Parlamento mostrarem convicções suficientemente fortes para se demarcarem do governo e protestar contra a política do rei. O cavalheiro Johnny Burgoyne recebeu ordens para acabar com todos os rebeldes a norte de Nova Iorque e demonstrou a sua habilidade tácita tomando o forte Ticonderoga no lago Champlain, bastião considerado inexpugnável pelos rebeldes. Contudo, entre o lago e o curso principal do rio Hudson, havia um deserto que Burgoyne atravessou à velocidade de uma milha por dia. Deixou de ter sorte. O mesmo aconteceu ao seu outro contingente derrotado em Bennington. Horácio Gates tinha tomado o comando dos rebeldes e tinha consigo o brilhante Benedict Arnold, obrigado, por duas vezes, a combater em Bemis Heights. Burgoyne despenhou-se até à derrota final e à rendição em Saratoga. As notícias de Saratoga fizeram tremer os alicerces de toda a Inglaterra. Rendição? Saratoga ultrapassara todas as vitórias até aí. Uma consequência misteriosa e subtil que nem Lord North nem o rei tinham tido em conta. Para os vulgares ingleses e inglesas, Saratoga indicava que o país estava a perder a guerra, que os rebeldes americanos tinham qualquer coisa que faltava aos franceses, espanhóis e holandeses. Se Sir William Howe tivesse subido Hudson para se encontrar com Burgoyne, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Mas aquele decidira antes invadir a Pensilvânia. Derrotou George Washington em Brandywine, depois conseguiu capturar Filadélfia e Germantown. O Congresso americano fugiu para Pensilvânia, New York, o que desorientou os ingleses no campo de batalha e na pátria. Um povo não abandona simplesmente a sua capital ao inimigo, defende-a até à morte. De que serviria tomar Filadélfia se já não tinha um governo rebelde? Algo de novo se passava à face da terra. Embora as conquistas de Howe na Pensilvânia ocupassem mais ou menos o mesmo tempo que as campanhas de Burgoyne mais acima em Nova York, a Inglaterra não conseguiam aceitar a derrota de Saratoga. A partir dela, o Parlamento começou a interrogar-se acerca da capacidade do país para vencer aquela guerra. O governo de Lord North tornou-se mais defensivo, preocupado com os acontecimentos na Irlanda, impedida de comércio direto com o estrangeiro, e começando a falar no alistamento de voluntários para combater os franceses, aliados dos americanos. Bom, toda a gente em Londres percebia. Se os irlandeses tencionavam combater, seria contra os ingleses. Portanto, teriam de se harmonizar com eles, já que o exército estava a 3 mil milhas de distância. Um trabalho nada fácil com os Tories a governarem a Câmara. Em Bristol, a depressão económica continuava a piorar. Os navios corsários requisitados pelos franceses e americanos para o combate eram superiores aos ingleses. A Marinha Real encontrava-se também do outro lado do Oceano Ocidental. Sempre desejosos de criar navios corsários, muitos plutocratas de Bristol contribuíram com dinheiro para a transformação de navios mercantes em fortalezas flutuantes, pesadamente armadas. Os corsários ingleses tinham tido um extraordinário comportamento durante a Guerra dos Sete Anos contra a França e, por isso, ninguém antevia nesta resultados diferentes. Mas, dizia Richard ao Sr. James Thistlethwaite numa carta escrita durante a última metade de 1778, os nossos investidores tiveram perdas desastrosas. Bristol lançou à água 21 corsários, mas apenas dois navios de transporte de escravos, o Tartar e o Alexander, capturaram uma presa. Um barco francês da carreira das Índias, que se diz valer 100 mil libras. O comércio marítimo declinou de tal forma que a Câmara afirma que as taxas portuárias não conseguem cobrir o salário do seu presidente. Há salteadores por todos os lados. Mesmo a White Ladies Inn, na estrada para Oust, é já considerada perigosa para ir passear ao domingo. E o senhor e a senhora Maurice Trevelyan, dessa eminente família da Cornualha, foram detidos e assaltados na sua carruagem, mesmo diante da sua residência em Park Street. Ficaram sem um relógio de ouro, joias caras e uma quantia em dinheiro. Resumindo, Jem, as coisas estão num estado terrível. O senhor Thistlethwaite respondeu à carta de Richard com notável prontidão. Uns passarinhos de Bristol, alegres e maldizentes, diziam a quem os quisesse ouvir que Jem Thistlethwaite não prosperava em Londres, passara a vender a sua pena a certos editores e mesmo a assediar os papeleiros. Richard, foi esplêndido saber de ti. Sinto a falta do teu rosto presenteiro, mas a carta consegue recordar-me. A única diferença entre um navio pirata e um corsário é a carta de corso do governo de Sua Majestade, que fica com larga parte dos lucros. Aquilo que começou como uma conflagração local transformou-se numa guerra mundial. Os postos avançados ingleses estão a ser atacados em quase todos os cantos do globo. Como pode um globo ter cantos, mesmo nos mais remotos? Não me surpreende que os dois navios de escravos tivessem feito a única captura, principalmente o Alexander e o Tartar. Têm as dimensões e o peso certos. 120 homens para manobrarem 16 canhões. Perfeito. Além do mais, navegam muito bem. São rápidos e fáceis de manobrar. E, entretanto, bem, podem fazer alguma coisa agora com a escravatura quase impossível. Se Bristol está em maus lençóis, Liverpool está à beira de um turbilhão. É uma cidade quase tão grande como Bristol, porém com menos um quarto de instituições de caridade. Milhares de pessoas foram atiradas para as suas paróquias, que devido à falta de donativos de filantropos não conseguem sustentá-los. Morrem literalmente de fome. E Lord Penryn e a sua gente de Liverpool nunca ouviu a palavra filantropia. É o que acontece numa cidade em que os ricaços estão todos no negócio dos escravos. Embora pareça o Oriente, os milhões de almas de Londres sofrem também, Richard. A Companhia das Índias Orientais sente-se um pouco aflita e está muito receosa dos franceses, que se têm dado muito bem com os seus aliados Yankees, os Estados Unidos da América. Que título pomposo para uma fraca confederação de pequenas colónias, obrigadas a unirem-se por urgente necessidade, necessidade que terá fim. Prevejo que depois cada pequena colónia seguirá o seu caminho e os Estados Unidos da América dissolver-se-ão numa inatingível ideia filosófica dos espíritos de um punhado de homens brilhantes, iluminados e extremamente dotados. Os colonos americanos vencerão a sua guerra, nunca o duvidei, mas sairão dela 13 estados diferentes, ligados por algo tão pouco sólido como um tratado de ajuda mútua. Um pequeno rumor que sei vais apreciar. Fala-se que o Sr. Henry Kruger, membro do Parlamento por Bristol e americano, está a receber uma pensão do rei de pelo menos 1.000 libras anuais, em troca de informações sobre o que fazem os Yankees. Irónico, não crês? Bristol clama que Kruger é um espião Yankee, quando afinal sempre fez espionagem para os ingleses. E conclua então, meu caro Richard, dizendo que o ar de Londres é também como o da Biócia e não serve para ser respirado pelos meus pulmões da Ática. Contudo, estou de saúde, muitas vezes demasiado embriagado. Mesmo assim, o rum não se compara ao de Thomas Cave. Um parágrafo bem concludente, pensou Richard, poisando a carta que mostrava ser verdadeira a canção dos passarinhos de Bristol. Pobre Jem. Bristol tinha fronteiras limitadas. Pensara não as encontrar na gargantuesca Londres, uma cidade amplamente fornecida de escritores satíricos, dela naturais, para precisar dos de Bristol. Assim, as cartas com que continuou a inundar Richard continham notícias que este já tinha ouvido, embora não conseguisse arranjar coragem para o admitir nas suas respostas. Oh, Jem, exclamou, no final de 1780, ao ler outra missiva de Thistlethwaite, perdeste a tua acutilância. Richard, este mundo está de cabeça para baixo. Sir Henry Clinton, o nosso último comandante supremo, Abandonou Filadélfia para manter o controle de Manhattan e dos territórios adjacentes a Nova York. Parece-me pôr o carro adiante dos bois. Os franceses reconheceram formalmente os Estados Unidos da América e estão armados em idiotas em volta do chapéu, comido pelas traças do embaixador Benjamin Franklin. Nota. Estadista americano, 1706-1790, diplomata e inventor do para-raios. Fim de nota. Toda a Europa está agora tão apreensiva que Catarina, imperatriz de todas as Rússias, negociou uma aliança de neutralidade armada entre o seu país e a Dinamarca, a Suécia, a Prússia, a Áustria e a Sicília. A única coisa que estes países têm em comum é o medo aos ingleses e franceses. Escrevi um artigo brilhante e muito bem recebido sobre os 5.500 filhos da liberdade, feitos prisioneiros, quando Sir Henry Clinton capturou Charlestown. Foram metidos na nossa própria marinha. Belo golpe, não? O meu artigo desenvolvia-se em redor de um facto peculiar. Os oficiais americanos não se atrevem a chicotear os seus soldados e marinheiros. Imagina então o que pensaram os filhos da liberdade quando o velho estimado chicote inglês de 9 pontas lhe chegou à pele das costas e dos traseiros. Escrevi também a defesa da deserção do general Benedict, que me parece simples consequência desta guerra, maçadoramente lenta. Creio que ele e os seus outros colegas vira-casacas se cansaram de aguentar. O conforto e as pensões dos comandantes ingleses devem parecer avultados a muitos oficiais americanos graduados, para não mencionar os atrativos do profissionalismo inglês. Certamente deve ser humilhante para um comandante inglês extremamente bem posto ver as suas tropas dispersas, sem sapatos, sem chapéus, amotinados por falta de pagamento e suficientemente independentes para poderem dizer-lhe que se vá lixar se não gostarem das suas ordens. Nada de chicote. Apostei 100 libras contra 10, em como os rebeldes vão vencer. Significa que, por fim, ficarei 1.000 libras mais rico. Por fim. Por amor de Deus, Richard, esta maldita guerra arrasta-se. O Parlamento e o Rei estão a arruinar a Inglaterra. Todavia, Richard estava muito preocupado com um problema muito mais próximo do que a guerra a 3.000 milhas de distância. Peg estava a ficar alterada. Tinha as suas razões. Não teria mais filhos. William Henry era a sua única esperança. E Richard não estava todo o dia junto dela para, com a sua ternura, a fazer sair das suas manias e depressões. Será que, quando envelhecemos, somos incapazes de sustentar a realidade dos nossos sonhos de juventude? Será que a própria vida os sufoca? Será isto o que está a acontecer a Peg? Será o que me está a acontecer a mim? Antes tinha sonhos maravilhosos. A casinha em Clifton, entre um jardim cheio de flores, um belo pônei para me deslocar a Bristol e um carro para levar a minha família a fazer piqueniques em Durham Down. Uma agradável convivência com os vizinhos da mesma condição, uma dúzia de filhos e todas as emoções e perigos de os ver crescer. Nada mais sendo do que uma testemunha das mágicas intenções de Deus, de bem com ele e com os meus, sem ofender ninguém. Porém, aqui estou eu, já com 32 anos, e nada disto se passou. Tenho uma pequena fortuna no Banco de Bristol, só um pássaro no ninho, e estou condenada a viver para sempre em casa de meu pai. Nunca serei dono de mim mesmo, porque a minha mulher, a quem amo demais para querer magoar, sente horror pelas mudanças, terror de perder a sua cria. Como dizer-lhe que o terror é uma tentação para Deus? Há muito que aprendi que os problemas chegam quando a pessoa se sente demasiado feliz. e que a melhor maneira de evitar cuidados é ficar sossegado, sem atrair para si as atenções. O seu amor por William Henry tinha-se subtilmente alterado em resultado da obsessão de Peg pela criança. O receio de que ele adoecesse ou se perdesse transformara-se em pena pela condição do filho. Se corria em vez de andar, mesmo dentro da taberna, Peg chegava-se a ele a perguntar-lhe por que corria. Quando Dick levava William Henry para o seu passeio diário, Peg insistia em acompanhá-los, de modo que o rapaz estava condenado a andar de mão dada, sem poder correr em liberdade. Se tentava equilibrar-se à beira do Keyhead a contar, sabia contar até 100, o número de navios naquela assombrosa avenida, Peg arrancava-o de lá, com palavras irritadas pelo descuido de Dick. O pior de tudo era que a criança não a desafiava. Não tinha aquela energia para afirmar a sua independência, que a maior parte dos rapazinhos de 6 anos possuem quase em excesso.